Escuta, mas não para, chegando no último episódio dessa série. E hoje a conversa é reta. Como o esporte muda a vida de verdade? Porque agora que você já sabe que o sedentarismo atrapalha, já entendeu que o esporte melhora tudo, já descobriu como escolher o seu, mas falta a parte mais importante, o impacto real. E eu vou falar a real mesmo. O esporte muda você por dentro, antes de mudar por fora. E essa mudança, ela acontece devagar, mas quando você percebe, já virou outra pessoa. Primeiro, muda o corpo. Você começa a ter mais energia, mais disposição, mais força. Acordar fica menos cansativo. O dia fica mais leve. O corpo responde melhor. E de repente, você sobe uma escada sem desmaiar. Você anda mais rápido. Você sente que sua saúde tá lá, tá viva. Mas a parte mais linda é o que acontece na mente. Quando você pratica o esporte, você começa a pensar diferente. Você fica mais focado, mais confiante, mais calmo. O estresse diminui, a ansiedade dá um tempo e a tristeza perde força. Você começa a confiar em si mesmo, porque a cada treino é uma prova de que você consegue fazer mais do que achava. E sim, tem a parte social. O esporte te tira de casa, te mostra gente nova, te coloca em conversas que você nem imaginava. Você faz amizades, cria vínculos, aprende a respeitar, a entender o outro, a ter paciência, a ouvir. O esporte afasta a solidão e aproxima você do mundo. E aqui vem a parte mais importante, a transformação emocional. O esporte cria disciplina, disciplina real. Não aquela disciplina robótica que tem nas escolas, mas a disciplina que te faz levantar mesmo quando dá preguiça. Continuar quando dói, tentar de novo mesmo quando você falhou. E ele te ensina a cair e principalmente te ensina a levantar. Isso é esporte. E é isso que muda a vida de qualquer pessoa que decide se mover. E pode acreditar, todo mundo tem um antes e depois do esporte. Pode ser com futebol, com corrida, com dança, com academia, com luta, com patinação, com caminhada no final da tarde. Não importa o que seja, o que importa é quando você começa, você não volta mais a ser quem era. E aqui chegamos à parte final desse capítulo e dessa série. E eu quero que você ouça isso aqui com carinho. Você não precisa ser atleta, você só precisa se mover. Você não precisa ser o melhor, você só precisa ser você. Você não precisa saber tudo, você só precisa dar o primeiro passo. E quando der, você vai entender que o esporte não muda só o corpo, ele muda o jeito que você vive a vida. E esse foi o último episódio dessa série do Escuta, Mas Não Para. Obrigado por me ouvir até aqui e parabéns por se movimentar, nem que seja um pouco, para transformar sua vida. E lembre-se, praticando ou ouvindo ou praticando, o importante é não parar.